A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova neste início de ano novo e de segundo período. Vai ter início o 7º programa A Escola e o Meio, agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje em estúdio temos mais um convidado. Como é hábito, todos os anos, nesta época, em janeiro, os nossos caloiros, os nossos ex-membros do Clube de Rádio, estão por aqui, por Oliveira, porque estão alguns deles já em férias de ponto. Desta vez é o caso do Miguel Fonseca, que, como os senhores ouvintes estão recordados, fez parte do Clube de Rádio no ano anterior e que agora já é caloiro em Coimbra. Olá, Miguel, é um gosto voltar a ver-te, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, professora. Então diz-nos, estás em Coimbra, em que curso? Estou a estudos europeus na Faculdade de Letras. Muito bem. O curso está a corresponder às tuas expectativas? É uma pergunta difícil de responder. Por um lado está, eu gosto do curso, esse nível é bom, mas por outro lado estava à espera de mais exigência, um bocado, talvez algo que vai encontrar agora nos próximos semestres, uma vez que era o primeiro e tinha muitas cadeiras de iniciação. E esperas que agora no segundo semestre seja mais... Seja mais em torno do tema do curso. Do curso de estudos europeus. Interessa-te particularmente essa temática? Sim, eu gosto, porque... Fala-nos um pouco do teor do curso. O que é que estudas essencialmente? História, política? Sim, o meu curso fala, como diz o nome, da Europa, de várias temáticas à volta da Europa, entre as quais geografia, história, política... A nível social, e as cadeiras vão todas ao encontro disso, umas completam-se às outras. E eu gosto porque sou interessado pela política, pela história, e a Europa é onde nós vivemos, faz parte de nós e nós fazemos parte dela, portanto acho que somos europeus. Somos europeus. Olha, apesar de dizeres que isto ainda só foi o início, foi apenas um semestre, achas que já tens outra perspectiva, o curso já te conseguiu dar uma perspectiva diferente sobre a Europa e sobre a história da Europa, ou ainda não? Ainda não mudaste muito a tua concepção sobre as movimentações sociais, políticas e económicas do nosso continente? Eu não sei se consigo dizer que mudei a minha visão da Europa como ela é, porque... Eu já ia informado, mas aprendi sobre o que foi preciso para ser o que é hoje e ganhei bases para conseguir falar melhor do que é a Europa hoje. Se voltasses a setembro e pudesses redefinir o teu curso, ainda continuarias a escolher estudos europeus? Não sei, porque em setembro, eu na altura não era a minha primeira opção, entrei em estudos europeus como a terceira opção. Já agora a tua primeira opção era? A primeira opção era Direito e a segunda era Relações Internacionais. Na altura não entrei em Direito por 2 décimas e não concorri à segunda fase. E depois de serem os resultados da segunda fase, eu teria entrado por meio valor e fiquei um bocado a pensar o que é que teria sido se eu entrasse, se eu tivesse concorrido. Continuas a pensar nisso? Continuo. Isso quer dizer que te podes acabar este ano e, se te desagradares com o curso, poderás voltar a tentar entrar em Direito? Poderá ser uma possibilidade, se bem que neste momento eu também sou jovem, daí a ter um bocado uma ideia de vida, digamos que abrangente. Eu não consigo imaginar a localizar-me num sítio em específico em Portugal, e todas as pessoas com quem eu falo do meu curso, há muita gente que tinha também Direito como primeira opção e que está muito reticente sobre se há de concorrer ou não para o ano, e que não concorreu na segunda fase por ter a mesma ideia, porque Direito, no nosso entender, é um curso que nos limita um bocado ao país, porque muito do Direito que estudamos na Faculdade de Direito em Coimbra é direcionado para Portugal. Isso, e estudos europeus é para fora, é mesmo um curso que nos pretende mandar para fora com o mestrado de vida. Isso quer dizer que já estás na expectativa de, quando terminares a tua licenciatura ou o teu mestrado, vais por essa Europa fora? Sim, eu estou ainda muito cedo, eu estou a pensar... Queres fazer Erasmus? Quero. Eu acho que faz sentido no meu curso. Já escolheste o país? Já escolhi o país que quero, não escolhi o país que vou, porque é muito diferente. As bolsas para querias cada ir para? País são diferentes. Ou para a Holanda ou para a Bélgica, mas são países muito caros e as bolsas de países mais caros para países mais baratos não variam assim tanto. Variam cerca de 40 euros, acho. E tu queres fazer Erasmus no segundo ou no terceiro ano? No terceiro ano, porque no segundo não dá. Porque a minha faculdade, acho que é só a minha, tem a política de que temos que ter 10 cadeiras feitas, terminadas mesmo, para podermos candidatar. É Erasmus. E uma vez que nos candidatamos, só voltam a abrir as inscrições para Erasmus no ano a seguir. Ou seja, para ter 10 tem que acabar o primeiro ano. Ou seja, no final, eu fui a reuniões de Erasmus já este ano, foi mais ou menos há 2 meses atrás, ou seja, em novembro. E para o ano em novembro voltará a haver inscrições, voltará a haver reuniões para nos inscrevermos para o ano a seguir. Ou seja, com 10 cadeiras feitas, eu vou estar no segundo ano, no primeiro semestre, a concorrer para ir para Erasmus no terceiro ano. Parece-me que tu estás muito certo, porque hoje os jovens de facto têm que ter essa abertura de espírito de que hoje já ninguém fica confinado a este país. Sim. E, portanto, a possibilidade de fazer Erasmus durante a faculdade e depois a possibilidade até de fazer um mestrado no estrangeiro ou depois de procurar trabalho no estrangeiro, logo nos primeiros anos a seguir ao ensino superior, é, de facto, um enriquecimento muito grande para qualquer jovem. E temos cada vez mais jovens a fazer isso e parece muito bem, porque hoje ninguém fica confinado a um só país, ainda mais o nosso, que é aqui tão periférico e tão pequenino. Muito bem. Olha, conta aqui a estes meninos, que alguns deles já vão ser no próximo ano também caloiros, quais as grandes diferenças ou que grande transição foi essa do ensino secundário para o ensino superior? Grandes diferenças. Então, em primeiro lugar, eu senti que todos os dias que acordava estava por minha conta. Ou seja, eu abria os olhos e pensava, eu me levanto e tomo horas, visto-me e apareço na universidade, ou não me levanto, a responsabilidade é minha, fico a dormir e não vou à universidade. Muitas vezes aconteceu isso também. Vou tentar que não aconteça no segundo semestre. Mas estás acho... por tua conta em risco, não é? Sim, eu acho a mãe que já lá não está. Exato, começamos a aprender que... Eu acho que isso também é bom, porque começamos a ver... Ajuda a crescer. Sim. E a criar responsabilidade. Sim, eu senti isso. Que chegou uma altura em que eu disse, ok, eu tenho que começar a ir, senão perco o fio à meada. Claro. Não perdi, mas podia ter perdido. Para além disso... Em termos de exigências do ensino superior, que tanto se fala, que há uma diferença tão grande entre o secundário e o superior. Eu, sinceramente, estava à espera de mais... Exigência. De mais exigência. Os teus colegas nos outros anos falavam muito do grande volume de matéria que têm para estudar para os exames e para as frequências, comparativamente ao secundário, portanto, que é muito desproporcionado. Portanto, tem... a papa está feita, está aqui no secundário, os professores encaminham, ajudam, organizam, e depois na faculdade vocês estão por vossa conta em risco e o volume de matéria é brutal. Sentiste isso? Depende, eu sinto isso. As cadeiras em que eu sentia que havia mais matéria, e quando eu digo mais matéria, é mesmo muita, muita matéria, em que não dá quase para ler isso tudo numa semana. Os exames ou as frequências eram por consulta. Portanto, nós podemos levar o computador, podemos levar os resumos todos, livros e. Com acesso à internet, inclusivamente. Sim. Sim. E só nos diziam: é permitido consultar tudo, menos o colega do lado. E a partir daí nós podemos fazer o que quiséssemos. A minha frequência mais difícil, que foi de Ideias de Europa, foi de consulta, e eram duas perguntas e estive lá 2 horas e tal. Pois, os senhores ouvintes não pensem que as frequências de consulta são fáceis, não são. Não. Normalmente são as mais difíceis, porque Sim. é o que exige mais do aluno. Obviamente não exige memorização, mas exige interpretação e compreensão dos assuntos. Muito bem, então tu estás a gostar muito de estar a viver em Coimbra? Mais ou menos, eu costumo Como dizer, é a vida boémia de Coimbra? Eu costumo dizer um bocado na brincadeira que gosto de viver em Coimbra a partir de 1 da manhã. Porque durante o dia, muito sinceramente, quando está calor é chato, porque está muito calor. Porque está muito calor e subir e descer e chega. As monumentais custam a subir? Sobes as monumentais todos os dias? Não, eu tento ir de autocarro sempre. Quando perco o autocarro? Moras longe da faculdade? Não, eu moro perto do Jardim da Manga. E vais de autocarro? Sim. Fantástico. O passo autocarro é barato, bastante, é 15 euros por mês. Ou seja, fica a 50 cêntimos por dia. Então, essa latada, essa recepção ao caloiro, isso foi muito... Ouve-se dizer que há muita festa em Coimbra, muita boémia, muita noite. É verdade? Ah, sim. E... muito excesso. Sim, também. Também. Mas é bom. Eu gostei da latada. Eu, por acaso... Praxe. Como é que foi? Eu gostei. Houve praxes que eu gostei mais, houve praxes que eu gostei menos. A primeira semana... Alinhaste em tudo ou algumas não te agradaram? Eu alinhei em tudo, porém algumas não me agradaram. Por exemplo, eu na primeira semana fui às praxes todas. Fui às praxes todas. Porque eu não tinha aulas, porque... Querias ver como era. Porque toda a gente ia. Depois, a partir daí, eu comecei a ter os treinos e as praxes já não eram nas horas das aulas porque havia aulas. E eram a hora que eu tinha de ir para o comboio para treinar. Então eu comecei a deixar de conseguir ir todas as praxes. Depois houve uma altura em que eu tive uma praxe que eu consegui ir, para aí um mês depois dessa primeira semana, e fui. E não sei se foi por ter deixado de ir, achei um bocado chocante na altura. Fizeram praxe psicológica nesse dia. E então? Nesse dia tivemos mais ou menos com os olhos tapados 3 horas, enquanto nos conduziam por Coimbra. Não sabíamos onde é que estávamos. Eu achava que estava no topo dos monumentais e afinal estava atrás da Faculdade de Direito, no Mirador. E falavam connosco e... Nessa praxe tínhamos de tocar em coisas e assim. Nós estávamos com os olhos tapados, alguns já 2 horas e meia. Mas já estou muito apiado. E dizíamos assim, metam a mão aqui. E nós não sabíamos o que era. E por mais que nós já saibamos que não... Na faculdade, porque na Universidade de Coimbra não há praxe suja. E não nos podem sujar, nem por coisas... Nem humilhantes? Não. E por mais, por exemplo, eu pus a mão num bocado lá e diziam-me que era um bicho da seda, vivos. E nós nunca sabemos, então nessa praxe eu fiquei um bocado chocado. Mas de resto, tudo bem, aquilo... Eles tentam-nos um bocado incutir a tradição de Coimbra. Eles no final das praxes falam connosco, contam-nos coisas... Explicam-nos porque é que fazem certas coisas, perguntam se gostámos ou não, deixam-nos sempre dar a nossa opinião, e eu acho que isso também é importante para nós estarmos preparados para fazer o mesmo à próxima geração para o ano. Em Coimbra fala-se muito da tradição. Já sentes esse espírito de Coimbra? Mais ou menos. Assististe à serenata? Assisti à serenata. Emocionaste? Não. Mas vais-te emocionar no terceiro ano? Espero que sim. E depois no segundo ano de mestrado, quando saíres... Serenata, eu por acaso fui e fiz mesmo questão de ir, mas há muita gente que eu conheço no terceiro ano que diz que nunca foi a uma serenata, porque há tanta gente e é tão complicado. Pois agora deve ser difícil assistir, não é? É. Muito bem. Há muita gente, de facto, a aderir às praxes hoje e à festa académica em si. Notas sim, isso? Sim. Não se sente, por exemplo, um movimento anti-praxe? Não sentiste isso? Não, por acaso não. Eu... Do meu curso todo, só conheço uma rapariga que se recusou a ir às praxes nem à primeira. Porque tempo. É contra, provavelmente. Sim, ela diz que não gosta desse tipo de práticas. Ela não foi nem foi à primeira, nem à segunda, nem nunca foi. E quando as pessoas não querem, não são obviamente obrigadas. Claro que não. Como é lógico. Sim, e por acaso no meu curso, acho que tudo correu. Agora, primeiro. Quantas pessoas há no teu curso no primeiro ano? Sabe, mais ou menos? Não sei. Mas serão o quê? 50? Mais? Menos. Menos. Menos. Portanto, é um curso com relativamente pouca gente. Sim. Muito bem. O ambiente da Faculdade de Letras é agradável? Há muitos cursos na Faculdade de Letras. Encontraste antigos colegas aqui da secundária? Sim. Noutros cursos. Inclusive, tens colegas no próprio curso que levaste aqui da secundária? É verdade. Tenho uma colega no meu curso e... E na Faculdade de Letras tens vários? Na Faculdade de Letras tenho vários. Tens-te encontrado com eles? Sim. Vocês encontram-se, o grupo que foi aqui de Oliveira do Hospital encontra-se de vez em quando lá por Coimbra? Não para combinar coisas ou assim, porque nós começamos a criar os nossos próprios grupos dentro da faculdade, mas muitas vezes damos-nos a falar, não todos, mas por exemplo, encontrar alguém, depois chega alguém e estamos a falar, a partilhar experiências, e muitas vezes encontramos-nos na máquina de café da Faculdade de Letras, já é melhor, tem café caramelo. Muito bem. Olha, simultaneamente, tu continuas com a prática desportiva de hóquei patins. Neste momento estás na... Estou na minha idade a jogar. Muito bem. E como é que está a correr? Está a correr bem. Vou de comboio todos os dias para treinar. Tens treino todos os dias? Todos os dias que há treino. Tenho 3 vezes. Achas que consegues conciliar a vida académica com a prática desportiva, de desporto federado? Sim, eu muitas vezes chego tarde a casa, por volta da meia-noite, meia-noite e tal. E tens de levantar cedo para ir às aulas. Cedo. E custa, mas acho que é tudo uma questão de ritmo. Pois, e tudo se consegue fazer quando há organização, não é? Sim, eu sinto que fui aprendendo um bocado isso ao longo do semestre, porque eu, no início do semestre, chegava a casa à meia-noite, era uma da manhã, estava a fazer panados, porque tinha fome e não tinha jantado, então... No dia a seguir, eu acordava às 8 e pensava: ei, ontem deitei mais 3, depois de jantar, agora não vou à aula. E isso acontecia um bocado no início, comecei a aprender a não fazer isso. Podes dizer isso, Miguel, a mãe não está a ouvir. Pronto, afinal foram muitas vezes. Mas, entretanto, organizaste a tua vida, não é? Nesse Sim, primeiro semestre também deu para perceber isso. Sim, acho que vai ser. Acho que é sempre uma aprendizagem, sempre. Como nos orientarmos, ainda sou novo. Muito bem, então olha, voltamos a gostarmos muito de saber destas novidades e estes colegas que brevemente também estarão na faculdade gostaram de saber o que tu disseste e voltamos a marcar encontro lá para o final do ano, para termos já uma perspectiva de um ano de faculdade e depois voltamos a combinar quando acabares a licenciatura para depois sabermos qual é o mestrado, para onde é que foste ter Erasmus, que é sempre uma experiência interessante. Foi um gosto receber-te e voltar a ver-te. Até uma próxima oportunidade. Felicidades por Coimbra. Obrigado. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Os Delfins anunciaram que, em 2020, darão 5 concertos. A primeira destas datas foi anunciada no evento de lançamento do novo festival, o South Sounds Art Festival, que se propõe levar ao Algarve o melhor das várias áreas culturais e artísticas. O South Sounds Art Festival acontece em Albufeira, de 9 a 14 de junho, e os Delfins atuam logo no primeiro dia do festival. Os bilhetes estarão à venda a partir de 27 de janeiro. Em palco, os Delfins serão, em 2020, Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Dora Fidalgo, Rui Fadigas, Luís Sampaio e Jorge Quadros. Em comunicado de imprensa, pode ler-se que o alinhamento de concerto incluirá êxitos como Aquele Inverno, Um Lugar ao Sol, Nasce Selvagem, Sou Como um Rio ou Canção de Engato, original de António Variações. Selvagem que nos gela o coração e nos traz a imagem daquele inverno, aquele inferno. Há sempre a lembrança de um olhar a sangrar e um soldado perdido. Terras do ultramar, por obrigação, aquela missão. Chefes trazem e usam para esconder a razão, a sua vontade, aquela verdade. Para eles aquele inverno será sempre o mesmo inferno que ninguém poderá esquecer. Ter que matar. Sabor do vento, aquele tormento. Perguntei ao céu: será sempre assim? 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Investigadores da Universidade Emory, nos Estados Unidos, analisaram o comportamento de cães enquanto estão a ouvir-nos. A pesquisa foi divulgada pela revista Science e revela que o cão não só entende o som como compreende as palavras que lhe são dirigidas. Os animais foram expostos a múltiplas combinações de palavras e entoação e receberam elogios com entonação neutra e palavras neutras com entoação de elogio, por exemplo. Quando as palavras de elogio vêm com uma entoação apropriada, a região da recompensa do cérebro é ativada. O estudo sugere que em um ambiente rico em conversas, como o caso de um cachorro que vive com uma família de seres humanos, as representações do significado das palavras podem surgir no cérebro. Os cães, da mesma forma que as pessoas, usam o lado esquerdo para interpretar as palavras e uma parte do lado direito para identificar a entonação do que é dito. Assim, o cérebro das pessoas não só analisa de maneira separada o que se diz e a forma, como integra essas duas informações para chegar a um significado unificado. Os cães também podem fazer o mesmo e, para isso, empregam mecanismos cerebrais muito parecidos aos nossos. Isto é novidade para ti ou tu já achavas que o teu cão ou os teus cães percebiam o que tu lhes dizias? Eu já achava que sim, que eles percebiam, até o não, ou vem cá, ou vai para ali, ou... E o nome deles, senta, que eles começam logo a recolher. Eu também tinha já essa noção, que estes estudos agora vêm comprovar que, de facto, os animais entendem, especialmente neste caso os cães, entendem muito bem o que nós lhes dizemos. E são muito, são fiéis amigos, uhum, não é? Por isso, senhor ouvinte... Não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Infelizmente, ouvi notícias que agora, pelo fim de ano, houve muitos abandonos. Portanto, infelizmente, não mudamos. Rádio Boa Nova. Passamos agora à política. Vamos passar em revista o ano de 2019. O que é que, em termos internacionais e nacionais, a nossa Bárbara Coquim destaca? Boa tarde, senhores ouvintes. Aproveito que começamos um novo ano para lhe desejar muito sucesso durante este ano. E vamos começar por olhar para o ano que passou. E fazer uma retrospectiva das notícias mais importantes a nível político, social e também para tocar na rubrica de Jovens Atentos como foi a educação ou as medidas mais importantes a nível da educação durante este ano. Começando pelos acontecimentos do mundo, começamos logo em janeiro de 2019 com a eleição de Bolsonaro no Brasil, que erga a bandeira de tolerância zero contra o crime e a corrupção. Bolsonaro tem um discurso que toca aspectos como o racismo, a homofobia, e ainda ao longo do ano foi muito criticado pela sua fraca ação contra os incêndios que assolaram o território da floresta da Amazónia. O ano foi marcado pela crise política na Venezuela. Logo no início do ano, em janeiro, Juan Guaidó autodeclarou-se presidente interino, alegando falta de legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro. Portanto, a tensão mantém-se na Venezuela, continua com uma das maiores inflações que já se assistiu, e com constantes guerras civis. Portanto, espera-se que o 2020 traga alguma paz a este território e que estes conflitos políticos se resolvam. Em Espanha, ainda no início do ano, os 9 líderes do movimento independentista catalão foram condenados a penas de prisão entre os 9 e os 13 anos, acusados de sedição pelos protestos de independência de 2017. Ainda na nossa vizinha Espanha, é importante falar sobre a estabilidade política que também se sente aqui no nosso país irmão, dado terem tido 3 eleições durante este ano. Continuam com a vitória do PSOE, que não consegue legitimidade para governar, dado não conseguir a maioria absoluta, e portanto os governos continuam a cair sucessivamente. Mas temos uma novidade que não é assim tão boa. Temos o partido Vox, de extrema-direita, que está cada vez mais a ganhar deputados no Parlamento e que em poucos meses triplicou o número de deputados. Portanto, esperemos que não seja um perigo para a democracia espanhola e que também não seja um perigo para a democracia europeia. Agora numa notícia ainda mais triste, mas assim num sentido mais nostálgico, tivemos a notícia que chocou toda a Europa, que foi a Catedral de Notre-Dame, que foi consumida pelas chamas. Portanto, um dos monumentos mais emblemáticos da Europa, nomeadamente de Paris, teve o seu, o seu telhado, essencialmente, reduzido a cinzas. E rapidamente se chegaram milhões de euros em donativos e espera-se que se consiga rapidamente reviver e, portanto, reerguer este tão importante monumento. Também em 2019 celebrou-se 30 anos da queda do Muro de Berlim, portanto, e da consequente reunificação da Alemanha. E os líderes europeus reuniram-se portanto, na Alemanha, e onde Angela Merkel deixou uma mensagem contra a extrema-direita e que depois, ao longo do ano, continuou a deixar este tipo de mensagens, porque realmente também na Alemanha a extrema-direita se tem feito sentir. E quando digo na Alemanha, também em muitos outros países, como já falei da Alemanha, na Espanha, mesmo em Portugal, mas vamos falar disso quando falar em Portugal em específico, mas em muitos outros países europeus se vê novos partidos de extrema-direita a surgir, o que é de facto um perigo. Também em 2019 foi marcado pelas eleições europeias, que não mudou assim tanto como estava dividido o Parlamento Europeu. Portanto, o PPE continua a ser o maior grupo político. Esperava-se uma grande ascensão da extrema-direita no Parlamento Europeu, o que não aconteceu. Pelo contrário, os partidos ecológicos e de verdes aumentaram bastante o seu número de deputados. Também o partido de Marine Le Pen ganhou imensos deputados, passando a ser o partido mais votado nas eleições europeias na França. A crise dos refugiados continuou a assolar o território europeu e também talvez o território mundial em 2019. Espera-se que, claro que dificilmente este problema seja resolvido em 2020, o que duvido muito, mas é importante deixar esta mensagem aos senhores ouvintes, de que é preciso cada vez mais humanidade e solidariedade para com essas pessoas que realmente, se saíram do seu território, foi porque precisavam e porque não tinham condições para continuar a viver em constantes guerras. Em fevereiro, os Estados Unidos da América anunciaram a retirada do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance. Já em 2020 tivemos alguns avanços muito negativos no que toca ao armamento e a novas guerras pelo armamento e, portanto, vamos ver como é que estas tensões entre os Estados Unidos e o Médio Oriente se vão desenvolver ao longo deste ano e esperemos que não seja tão grave quanto aparenta ser. Um ciclone atingiu Moçambique, nomeadamente a cidade da Beira, o que fez estragos incalculáveis numa região que já é muito pobre. Acerca do Brexit, que já foi tanto falado, o que se pode dizer foi que Theresa May teve os seus acordos de saída do Reino Unido, da União Europeia, rejeitados 3 vezes, demitiu-se. Dia 12 de dezembro realizaram-se novas eleições, o Partido Conservador de Boris Johnson ganhou e, portanto, vamos ver como é que em 2020 será a saída oficial do Reino Unido, o que é que irá acontecer e como é que será esse acordo. Por último, vou destacar duas grandes mulheres que ganharam protagonismo a nível europeu. Ursula von der Leyen, na Comissão Europeia, foi eleita Presidente da Comissão Europeia, e Christine Lagarde foi eleita Presidente do Banco Central Europeu. Portanto, foram as primeiras mulheres, ou foram das mulheres mais importantes a destacar neste 2019. No contexto europeu já foram faladas sobre as eleições europeias e Portugal teve resultados um pouco constantes com os anos anteriores. O Partido Socialista venceu com a maioria dos deputados, seguido do Partido Social Democrata. Mas mais importante ainda foram as nossas eleições legislativas de 6 de outubro, que trouxeram uma grande vitória para o Partido Socialista e 3 novos partidos para o Parlamento. Destaco o Partido Livre, o Partido Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, são 3 novos partidos que já deram muito que falar neste 2019, um por ser de extrema-direita com ideias não tão democráticas e que espero que os senhores ouvintes tenham consciência de que não é um partido que vai assegurar a nossa democracia, portanto, não depositem o seu voto no Partido Chega. Um partido livre, também com umas ideias um tanto controversas e que deu muito que falar pela sua... marcou pela diferença... e a sua líder talvez não tenha estado à altura daquilo que o Partido Livre defendia e, portanto, vamos ver como é que a Joacine Catar Moreira se comporta, digamos assim, durante o resto do mandato e, portanto, tenho a certeza que vamos ouvir muito falar dela. Iniciativa Liberal, que ainda se manteve um pouco calada relativamente a novas reformas estruturantes, mas que é um partido... que vai, de certa forma, também trazer novos ares ao Parlamento, dado ter umas ideias assim também um pouco diferentes daquelas que já tínhamos. A nossa educação também sofreu algumas alterações com a medida da gratuitidade dos manuais até o 12º ano e também com a questão da flexibilidade curricular, que colocou novas disciplinas nos programas e os tornou menos teóricos e deu menos importância aos testes, para em detrimento de disciplinas mais práticas e que preparam mais para o dia-a-dia, que não foi nada bem aceito pelos professores porque é só uma carga de burocracia desnecessária e esperamos que isto seja revisto pelos governos porque não está a resultar. Duas mortes tristes e trágicas em 2019, portanto José Mário Branco, um grande cantor de músicas do 25 de Abril, e Freitas do Amaral, o grande fundador do partido CDS-PP. Por último, aquilo que nos vai dar muito que falar já para o próximo programa da próxima semana, PSD e CDS, depois das eleições legislativas, vão ter eleições internas para novos líderes e, portanto, teremos muito que falar para a próxima semana. Só para acrescentar o que me esquece das eleições legislativas, tivemos a maior abstenção de todos os tempos, portanto, mais um repto para os senhores ouvintes. A importância de votar foi um dado que, apesar de agora ser um dado adquirido, não foi. Foi preciso muitas lutas constantes para o termos e, portanto, se queremos criticar, é importante que votamos e que possamos exercer este direito que, além de um direito, é um dever cívico. Por último, quero só aqui rematar com a palavra do ano, violência doméstica. Espero que se sirva de reflexão para todos os senhores ouvintes do quão desumanos são estes comportamentos e que, de facto, há muito que fazer, ainda no que toca à igualdade de género entre mulheres e homens, e também à violência doméstica, que já não, apesar de ser a maioria, mas que já não... já não é só sobre as mulheres, mas também sobre homens. Tivemos 30 e tal mortes este ano, 2 homens, 1 criança. 28 mulheres. Portanto, espera-se que 2020 não tenha nem um terço destes números. Esperemos que não. Muito bem, passado em revista o ano 2019, que de facto foi muito diversificado em acontecimentos políticos, esperemos que 2020, que está agora a começar, nos traga boas notícias, nomeadamente quanto à questão da política internacional, como tu dizes, que está a aquecer logo no início do ano. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de visita, desta vez aqui no nosso Conselho de Oliveira do Hospital, não é assim, Mafalda? Sim. Janeiro, apesar de frio, é um mês de um conjunto de festas populares em várias localidades do Conselho de Oliveira do Hospital. Festa do Bodo em honra de São Sebastião, em Vila Pouca da Beira. A Festa do Bodo é uma organização conjunta entre os mordomos de São Sebastião e a União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira. Para além de ser feita em honra do padroeiro São Sebastião, que celebra a oferta do Bodo, broinhas doces e salgadas, a todos os visitantes. Esta festa tem uma componente cultural e etnográfica associada, com a realização de uma feira de artesanato, onde se incluem diversas atividades, tais como espetáculos musicais, animação de feira, exposições, tasquinhas, espaço lúdico para as crianças e muitas outras surpresas. Esta é uma festa que recorda tempos antigos de necessidade, em que, virtude de uma peste que assolou a região, os mais abastados distribuíram uma ajuda alimentar pelos mais carenciados. Manter as características com uma nova roupagem é um dos objetivos da organização. Pelo recinto da festa, nas imediações da Igreja Matriz e da Associação Local, estarão distribuídos mais de uma centena de expositores, que oferecem desde artesanato a produtos endógenos e mercado medieval. A componente cultural constitui uma das fortes apostas, com a presença de vários grupos do Conselho e outros que complementarão a vertente medieval do sertão. O evento realiza-se nas imediações do lindíssimo hotel Convento do Desagravo e é o segundo evento do género mais antigo do Conselho de Oliveira do Hospital. Desta forma, convidamos todos os interessados a visitarem Vila Pouca da Beira no dia 25 de janeiro. Outros santos se evocam este mês. No dia 15, Santo Amaro, em Avelar, Aldeia das 10. No dia 17, Santo Antão, na Aldeia do Colcorinho, junto a São Sobral, Aldeia das 10. E no dia 25, São Paulo, na Aldeia do Bolinho, também na freguesia de Aldeia das 10. No dia 20 de janeiro, São Sebastião também é evocado com festa rija, na freguesia de São Sebastião da Feira, mas comemorado no dia 25, o sábado seguinte. Todas estas festividades radicam em tempos ancestrais e trazem consigo a memória de tempos idos e de tradições que convém não esquecer. Todas fazem parte do nosso património. Nestes dias solarengos, não deixe de visitar estas localidades e divirta-se com os santos da neve. Muito bem, aqui ficam ótimas sugestões para os próximos domingos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Os membros sobreviventes dos Nirvana vão juntar-se no próximo sábado num concerto em Los Angeles, na Califórnia. Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear irão atuar juntos num evento intitulado Heaven is Rock and Roll Gala. Acompanhá-los estarão Beck, Saint Vincent e Violet Grohl, filha de Dave Grohl. Silver born, self-assured, and all I know. irresistível. Vamos agora ao cinema, um cinema que está a dar muito que falar, sobretudo para os fãs desta saga, com o Eduardo Adro. Hoje sugiro Star Wars: A Ascensão de Skywalker. A Ascensão de Skywalker, nono filme da saga Star Wars, estreou recentemente nas salas portuguesas e aparentemente encerra a narrativa iniciada em 1977, A Guerra das Estrelas de George Lucas. Há surpresas, muitas surpresas, e ecos de memórias de toda a saga. Mas depois deste filme, o que vai acontecer a este universo? Realizado por Jeffrey Abrams, o nono filme da saga, A Ascensão de Skywalker, tem, por missão principal, a resolução narrativa da história de uma interminável luta entre o bem e o mal, que, em 1977, começou por opor Luke Skywalker e os amigos a Darth Vader e às forças do Império Galáctico liberado por Palpatine. Sem querer aqui dar spoilers, de grande magnitude, podemos dizer que o realizador resolve o desfecho de trama com uma história que convoca memórias de figuras marcantes da saga e usa aqui e ali sequências que podem ser interpretadas como espelhos de momentos icónicos que estes filmes anteriores nos deram a ver. Mas será A Ascensão de Skywalker o último filme de Star Wars? É claro que não. Se por um lado se resolve aqui a história do confronto entre o bem e o mal, por outro, há outras ideias em movimento dentro deste universo de ficção lançado em 1977. Se é fã da saga, não perca este filme. Muito bem, uma ótima sugestão para o próximo fim de semana. Ficamos agora com notícias e com a Maria Pedro. 5 das maiores tecnológicas do mundo foram acusadas de serem cúmplices na morte de crianças forçadas a trabalhar nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. O cobalto é utilizado nas baterias de telemóveis e computadores. A queixa, em nome de 14 famílias, foi submetida por uma organização não-governamental norte-americana, International Rights Advocates, e tem como alvos a Tesla, a Apple, a Alphabet, empresa-mãe da Google, a Microsoft e a Dell. Segundo a ação judicial, as empresas faziam parte de um sistema de trabalho forçado que as famílias dizem ter levado à morte ou causado lesões graves nos seus filhos. Esta é a primeira vez que a indústria tecnológica enfrenta uma ação legal conjunta por causa da mineração do cobalto. Imagens nos documentos entregues no tribunal em Washington, D.C., mostram crianças desfiguradas e amputadas. 6 das 14 crianças referidas no processo morreram em desmoronamentos de túneis e as outras sofreram lesões graves. O cobalto é essencial para fazer as baterias de lítio recarregáveis usadas em milhões de produtos vendidos pela indústria tecnológica. E mais de metade do cobalto mundial é produzido na República Democrática do Congo. O processo diz que as crianças, algumas com apenas 6 anos, foram forçadas pela extrema pobreza das famílias a abandonar a escola e a trabalhar em minas de cobalto, da empresa britânica Glencore, uma empresa que já tinha sido acusada de usar trabalho infantil. Algumas crianças ganhavam $1.50 por dia e trabalhavam 6 dias por semana, diz a queixa. Um porta-voz da Glencore disse que a empresa já tomou conhecimento da ação judicial e negou as acusações. A produção de cobalto da Glencore na RDC é um subproduto da nossa produção industrial de cobre. Não compramos ou processamos minério extraído artesanalmente. A Glencore não tolera qualquer forma de trabalho infantil, forçado ou obrigatório. A Dell respondeu por e-mail dizendo que nunca recorreu com conhecimento a empresas que usam trabalho infantil e que vai investigar estas alegações. A Tesla, a Apple, a Google e a Microsoft não responderam até ao momento. A ação judicial argumenta que as empresas têm todas as capacidades de mudar as suas cadeias de fornecimento de cobalto para garantir condições de segurança. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas sejam sujeitas a formas de escravaturas modernas, de trabalhos forçados a casamentos forçados, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Pois, este é o outro lado do capitalismo selvagem, não é? Nós temos aqui o uso dos telemóveis, tão corriqueiro e tão presente nas mãos de todos nós, e depois está do outro lado as grandes tecnológicas a usarem nos países subdesenvolvidos mão de obra escrava, ainda por cima de crianças que depois sofrem graves acidentes. Por vezes não se sabe isto no Ocidente. Portanto, ainda bem que estas notícias chegaram ao nosso conhecimento e se tem consciência que este mundo, esta realidade também existe. FM Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, para ver se nesse aspecto começamos melhor 2020 ou nem por isso. Infelizmente não começamos. aves estão a morrer em Portugal devido à destruição do habitat. As aves marinhas e dos campos agrícolas têm vindo a morrer nos últimos 15 anos, em Portugal. Na última década, há espécies que perdem 8 em cada 10 animais, segundo o estudo divulgado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O relatório, intitulado de O Estado das Aves em Portugal de 2019, revela que uma das principais causas para este desaparecimento é a degradação dos meios rurais e a intensificação da agricultura, que provoca a queda livre de aves de muitas espécies, que acabam por morrer. Também a captura acidental nas pescas e a poluição luminosa, que afetam especificamente as aves marinhas, foi apontada como uma das causas para o desaparecimento. O relatório revela que as aves, como o pardal, pintassilgo, rola brava e a águia caçadeira, mostram declínios dramáticos. Nas espécies marinhas registou-se uma diminuição de 25% nos últimos 5 anos. O presidente da sociedade, Domingos Leitão, defendeu que é preciso investir muito mais dinheiro da política agrícola comum na gestão adequada dos sistemas agrícolas extensivos, como os mosaicos de cereal e pousio e os olivais tradicionais. Pois, sem dúvida. Mais uma má notícia que está a acontecer em Portugal. A perda de muitas das nossas aves. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com outro tema, uma sugestão de leitura. Para começar o ano, uma sugestão de leitura interessante, especialmente até para os nossos estudantes, com a Matilde. Caros ouvintes e leitores, hoje sugiro Introdução à Maçonaria, de António Arnaud, um escritor recentemente falecido que merece a nossa homenagem. Um livro indispensável para quem deseja conhecer o essencial da maçonaria. Princípios e valores fundamentais, origens e evolução, ritual e iniciação, esoterismo e segredos maçónico, bem como o papel da organização ao longo dos séculos na defesa dos grandes valores do homem, traduzidos na clássica trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O autor revela-nos ainda algumas figuras da maçonaria portuguesa e estrangeira, que são, simultaneamente, grandes vultos na história universal. Traça o quadro maçónico português de 1727 à atualidade. Dá-nos um esboço da Opus Dei, que considera uma antimaçonaria e aborda as relações com a Igreja Católica. Publica finalmente vários documentos históricos, dos quais destaca um artigo de Fernando Pessoa em defesa da ordem maçónica. Excelente sugestão para começar o ano. E agora ficamos com André Silva e Pensar Mata. Pensa em todas as renovações de ano novo que não foram cumpridas e em todos os pensamentos inacabados. É toda uma evolução perdida. A única conclusão a que podemos chegar é que devagar se vai ao longe. Sem pressa, devemos ser quem somos, fazer aquilo que temos a fazer de forma correta, independentemente do tempo que isso possa demorar a ser feito. Lentamente ou de uma forma mais rápida, todos nós conseguimos fazer e alcançar um determinado objetivo. Muitas vezes, fazê-lo depressa não significa fazê-lo bem, e tal como alguém uma vez mencionara, depressa e bem não há quem. Quem não conhece a história da lebre e da tartaruga? Dois animais, um certamente mais veloz do que o outro, mas mesmo assim a lebre foi apanhada na sua própria trama. Esta história é um exemplo, não só para crianças, mas também para jovens e adultos, pois são esses que, muitas vezes, se acham as lebres da história da nossa vida, esquecendo-se que, por vezes, existe sempre uma tartaruga. Mas aí não nos devemos preocupar, porque a vida é para se viver. Muito bem, André. Sempre, sempre, sempre a dar-nos aqui dicas muito interessantes. Rádio Boa Nova. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro, o Clube Europeu chamou os alunos a celebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração, criada em 1948, reflete valores de igualdade e justiça para todo o mundo. Inspirou a luta que ditou o fim do Apartheid na África do Sul e promoveu a democracia na Europa do Leste, América Latina, África e Ásia. Estimulou progressos no sentido de acabar com a pena de morte e a tortura, promoveu a igualdade entre sexos, ajudou a proteger os direitos das crianças e a acabar com a impunidade. Acima de tudo, fez com que uma comunidade de homens e de mulheres comuns se unisse e lutasse por justiça e igualdade em todo o mundo. Os atropelos a esta declaração tornam cada vez mais importante o seu respeito e a sua forte defesa. Numa singela evocação, o Clube Europeu reuniu os alunos no pavilhão D para escutarem a leitura de um texto alusivo aos direitos humanos, escrito pela aluna Leonor Batista. Esta foi uma comemoração singela, mas interessante e muito importante nos tempos que correm. Teve lugar mais uma ação de reflorestação de um terreno baldio na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, com cerca de 1000 espécies florestais autóctones, sobreiros e medronheiros. Na iniciativa, contou com a participação de vários alunos do primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, numa parceria do município de Oliveira do Hospital com a Lusitânia, Liga de Amigos da Serra da Lousã, estiveram envolvidas cerca de 200 pessoas. Concurso postal de Natal Digital. Os alunos do curso profissional de multimédia arrebataram o 1º, 3ª e 5ª posição no concurso postal de Natal Digital dinamizado pelo município de Oliveira do Hospital. Parabéns a todos os participantes. Estas atividades são também essenciais na formação dos nossos alunos. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 11 de dezembro, tendo dado entrada 11 listas do ensino básico e 2 listas do ensino secundário. Os professores coordenadores do Clube Europeu congratulam-se com este significativo número de listas que testemunha o interesse dos alunos pelo programa. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básico e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 13 e 15 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 17 de janeiro. Nesta edição 2019-20, os temas em debate são, para o ensino básico, violência doméstica e no namoro, da sensibilização à ação; para o ensino secundário, violência doméstica e no namoro, como garantir o respeito e a igualdade. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência, no dia 17 de janeiro. E no dia 22 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Parlamento Jovens em www.parlamento.pt. Terminamos assim mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Continua a ganhar forma o regresso dos Três Tristes Tigres. A banda portuguesa lançará, no final de março, digitalmente, o seu novo álbum de título Mínima Luz, em vinil, o disco sai na primeira quinzena de abril. A 17 de abril, os Três Tristes Tigres apresentam as novas canções com um concerto no Auditório de Espinho. Tentei pensar, mas não pude então. 100.2 Oliveira do Hospital.